cinza molhada, saudade de um rosto sem nome, minha melancolia velada jorrava como feixe de sangue, a minha face inteira molhada, saudade com o tempo consome, minha velha viola guardada chamava a noite inteira o teu nome. Um míssil lá no céu se dilata e olha a terra inteira com fome. Uma dose de sossego